pau. Eu era um galho fraco, designado a carregar um legado. Mesmo que eu me esforce, dizem que sou um fracasso. Mas quando eu olho pra você, eu sinto que até valho. Nerd Hits. Herdeira do clã Ryuga, destinada a lutar. Uma grande ninja como meu pai sempre quis me tornar. Com a gentileza da minha mãe pra tudo equilibrar. Desde pequena me esforcei e comecei a treinar. O meu clã e minha família sempre quis orgulhar. Até que com a minha irmã me obrigaram a lutar. E desde então souberam que meu destino era falhar. Eu também acreditava até que eu te encontrei. E comecei a te olhar.